A seleção nacional defronta no Estádio da Luz a campeã europeia e mundial em jogo particular inserido nas comemorações do Centenário da República e que serve também de promoção à candidatura luso-espanhola ao Mundial 2018-2022 de futebol. É a primeira vez que as duas formações se encontram depois da derrota lusa por 1-0 nos oitavos de final do Campeonato do Mundo na África do Sul em junho deste ano. Paulo Bento teve duas baixas de última hora, Fábio Coentrão e Silvestre Varela, lesionados, foram entretanto substituídos por Miguel Veloso e Paulo Machado. A Espanha, que conservou a liderança na tabela da FIFA, divulgada hoje. Portugal mantém o oitavo lugar, atrás do Uruguai e à frente da Croácia. A única alteração na lista dos 10 primeiros em relação ao último mês foi a subida do Egito ao décimo lugar. Apesar de não ter disputado qualquer encontro desde a publicação do último ranking, os campeões africanos beneficiaram dos resultados menos positivos da Rússia, que desceu para o 13º posto. Na tabela de novembro, a Espanha é líder com 1.920 pontos, Holanda e Brasil completam um pódio, segue-se Alemanha, Argentina, Inglaterra, Uruguai, Portugal, Croácia e Egito. André Villas-Boas está na lista de possíveis treinadores para o Inter de Milão. A imprensa italiana avançou hoje que o campeão italiano fez uma sondagem junto do Futebol Clube do Porto para saber a disponibilidade dos dragões para uma eventual saída do treinador português. Os recentes resultados do Inter e, sobretudo, a derrota caseira frente ao AC Milan deixaram Rafael Benítez por um fio. O técnico espanhol terá recebido mesmo um ultimato. Com a saída de Mourinho para o Real Madrid, a equipa tem tido dificuldade em atingir o nível da época passada e agora Villas-Boas está num lote dos nomes que interessam aos transalpinos. Ainda no futebol, o Beira-Mar Benfica pode nem sequer começar. O clube da Aveiro tem as receitas arrestadas e penhoradas pelos ex-dirigentes até o final da época. Neste momento está em causa a organização do jogo com o Benfica, do próximo dia 28, que vai custar cerca de 40 mil euros ao Beira-Mar. Quem o afirmou foi António Regala, presidente da direção do clube. A equipa aveirense tem um mês de atraso no pagamento de salários e à segurança social, situação que pode inviabilizar a partida referente à 12ª jornada da Primeira Liga. Apesar do excelente trabalho desportivo, o clube está à beira de morrer por força de gestões mal feitas, disse ontem um líder dos aveirenses. A situação delicada, em termos financeiros, não vai levar a atual direção a cair. Esta direção prometeu gerir o clube até às próximas eleições. Não queremos atirar a toalha ao chão, mas não há paciência, disponibilidade e predisposição psicológica para continuar, garantiu Regala. A equipa de basquetebol do Benfica iniciou ontem a fase de grupos da Eurochallenge com uma derrota. Os campeões nacionais perderam por 92-71 contra o Lukoil Academy, campeão da Bulgária. A equipa do Leste esteve sempre na frente do marcador, registando a maior diferença pontual no primeiro e quarto períodos de 11 e 13 pontos, respectivamente. A jogar fora, os encarnados impuseram-se no terceiro parcial, por 16-12, depois de terem perdido o segundo por 25-26. O resultado fixou-se então em 92-71. O Benfica volta a jogar na próxima semana, na terça-feira, na Luz, com os suíços do Lugano. António Félix da Costa foi o terceiro mais rápido nos testes em Abu Dhabi. Ontem, o piloto português impressionou na sua estreia ao volante do Fórmula 1 no circuito dos Emirados Árabes Unidos, e ele que se tornou o luso mais jovem de sempre a entrar na maior competição de automóveis. Félix da Costa terminou com a terceira melhor marca, apenas atrás de Daniel Ricciardo, da campeão Red Bull, e de Oliver Turvey, de um McLaren. O homem da Force India bateu os triantes de equipas como a Ferrari, Renault, Mercedes ou Williams. No final, o piloto português confessou que era o dia mais feliz da sua vida, como piloto profissional. António Félix da Costa segue agora para o mítico Grande Prémio de Macau de Fórmula 3, em representação da equipa Carlin, que se vai disputar este fim de semana. O Rip Curl Pro Portugal vai continuar a fazer parte do Circuito Mundial de Surf. A Associação de Surfistas Profissionais, a ASP, revelou hoje que a prova portuguesa vai marcar presença na competição da próxima temporada. Vai decorrer em Peniche, entre 10 a 21 de outubro. É a antepenúltima prova do Mundial. Uma das principais novidades do calendário 2011 é a introdução de mais uma etapa na East Coast, nos Estados Unidos, na Costa Leste. Passam assim a existir 11 etapas no circuito. O campeonato começa na Austrália, com o Quicksilver Pro Gold Coast, entre 26 de fevereiro e 9 de março do próximo ano. realizou-se ontem o sorteio para o Masters final da temporada de ténis, em Londres. A prova, que arranca no próximo domingo na capital inglesa, vai ter o número 1 mundial, o espanhol Rafael Nadal, no mesmo grupo que o sérvio Novak Djokovic, terceiro da hierarquia ATP. Nesse grupo A, além de Nadal e Djokovic, estão também Tomas Berdych, o checo, e o norte-americano Andy Roddick. No grupo B, o suíço Roger Federer lidera a lista, sueco Robin Söderling, britânico Andy Murray e o espanhol David Ferrer completam este grupo B. Telma Monteiro e João Silva são os atletas portugueses do ano. A judoca e o atleta de triatlon foram consagrados ontem na 15ª Gala da Confederação de Desporto de Portugal. A atleta do Benfica conquistou a maioria dos votos do público, votou via internet e dos convidados presentes no Casino Estoril, à razão de 60% e 40% respectivamente. 60% para os votos pela internet, 40% para os convidados presentes no Casino Estoril. O estatuto de vice-campeã do mundo de judo foi fundamental para a vitória de Telma Monteiro. Nas nomeadas estavam ainda Naide Gomes, Sara Moreira, Teresa Portela e Sara Pinho. No setor masculino, o distinguido foi João Silva, do Olímpico de Oeiras, após ter sagrado bicampeão europeu de sub-23 no triatlo. Para trás ficaram João Pina, Pedro Leal, Fernando Pimenta e Pedro Torres. O treinador de rugby, Tomás Moraes, foi considerado o melhor do ano. A melhor equipa foi a de canoagem nacional sub-23, composta por Fernando Pimenta, João Ribeiro, Teresa Portela e Joana Vasconcelos. Joana Vasconcelos, que foi eleita a Jovem Promessa de 2010. E porque no domingo foi dia de folga, mas não queremos falhar com os nossos ouvintes, deixamos aqui aquelas que foram talvez as duas notícias principais do fim de semana. Armindo Araújo é bicampeão mundial de rallies na classe produção. O piloto português garantiu o título no domingo, terminou o rally da Grã-Bretanha na 18ª posição na geral, mas foi segundo na sua classe. Araújo, em Mitsubishi Lancer, terminou a prova atrás do estónio Ott Tanak, mas com mais 5 minutos de avanço sobre o sueco Patrick Flodin, ele que era o único que podia impedir Araújo de revalidar o título conquistado em 2009. Agora o objetivo do português é a classe principal do WRC. Ainda nas quatro rodas, Sebastian Vettel é o campeão da Fórmula 1. A reviravolta deu-se no último grande prémio da temporada, em Abu Dhabi, onde o alemão venceu, e Fernando Alonso, que precisava apenas do quarto lugar, não foi além da 7ª posição. Vettel tornou-se assim o campeão mais jovem de sempre da história da Fórmula 1. O alemão da Red Bull terminou com 256 pontos, mais 4 que Fernando Alonso. Marco Weber, que ainda tinha aspirações legítimas de chegar ao título, terminou em terceiro com 242 pontos, a 14 do seu colega de equipa. Fórmula 1 a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!